Tem a força, entendeu? 150 graus, 149. Grato. Prossiga 3191. Ah, totalmente pronto para o push. Terminar a sinalização. Seja autorizado a realizar o push aguardando cópia, então 3191. Ah, tá batido, então eu push aguardando cópia. Direita via Índia, ponto de espera da 110, torre 118, decimal meia, o ajuste 1020, tem um bom voo. Esquerda, parte militar, estacionar alívio frequência. Esquerda, parte militar, estacionar. Após direto Lúvito e após direto Barbacena, Toquim, conforme a rota do plano de voo. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5-1-1-4, então 3-1-9-1. Da Leo, da Brinque. Campers do Ludez, SMAP, Lúdico, Barbacena, Tocinho, pode 1-4, transponder. Controle 2-0-8. 3-1-9-1, confirmando 5-1-1-4 no transponder e a posição após SMAP. Seria Lúvito, Lima Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Afirmativo, Lúvito, a posição, ouro, cotejamento correto, chama para o táxi no 612, são 3191. Chama lá. Alô, bom, 777, acionamento, por bom tempo. Mandou gol no 777? Isso. Tá visual com o Airbus da TAM que tá finalizando o pushback à sua esquerda, no 612? Afirmativo. Aguarda a passagem do tráfego à retaguarda, após iniciando 05, chama táxi, gol no 777. Após a passagem do Airbus, inicia o pushback tráfego, gol no 777. Autorizado localizado o táxi via Fátima 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 1118 decimal 6, o ajuste 1021. Tem um bom voo, TAM 3191. 3191, Fátima 1 no Índia, 186, ajuste 1020. 1020, 3191. Ele falou 57, controle 608. 608-63 no 1. Controle, bom dia, Xené 63 no 1, Narciso 3 no 1, contato radar, subiu para o nível 360, perfil da EL. 360 da EL, 63 no 1. Vocês vão coordenar a prova de da EL, da presente, senhor? Oi, da EL. Prato. Instruções para o TAN, nosso POB. 157 pessoas a bordo, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alternado com 1777, táxi em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118 decimal 6, o ajuste no 020. Tem um bom voo, gol no 777. Partiu, então ponto 026 via Índia. Bom dia, boa semana. 326, boa tarde, acione a identificação, se tiver condições, voe Duna, desce 2 mil pés, que é legal, uma 020. 2 mil Duna com 320, está descendo para 2326. Controle, boa tarde, está 3191. Tá 3191, boa tarde, contato radar, sumou 360, direto Leda. 360, direto Leda, 3191. Serra, Barra Grande, pronto, cópia. Torre 1-7, Postele, pronto, da 1-0. 1-7-7-7, ali, mantém 1-0. Ali, não mantém 1-0, 1-7-7. 0-8, aciona 0-1-2-3, o Kilo Quebec Serra. Decolagem autorizada no 0, vento 1-5-0 graus no 4-9. Qual que é o B? 104 a bordo para acionamento e táxi, torre agora 118.6 com 1020 no ajuste. Tem um bom voo, Kilo Quebec Serra. 5728, posição nova. Autorizado, 5728, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 28. Livre acionar, pátio 5, chama por táxi. Patina 6311, chame Recife, 1251. 1251, 6311, bom trabalho. Comente. No 777, colo 05, controle 120, decimal 80. Afirmativo, controle 120, decimal 80, decolado 05. 2080, obrigado, boa semana. Graças também. Da pista 10. Após a decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo. Cogbu, após direto Petrolina. O controle opera em 120.8 e o transponder 5122. Contato radar, voo 340, voo direto da El. 340 direto da El, solicita final 260. Eita, vai. Alinhamento correto no pátio 3, chama pronto, pushback acionamento 5490. 163, boa tarde, 160 já aprovado, pronto, cópia. Estado Ilhéus, o nível 160, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda após Leda, voa direto Ilhéus. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5116, o azul 4463. Portão 01, no chama pronto, pushback treinamento 4463. O Quebec tem ataque autorizado, chama para ingresso. Triplo 7 está autorizado, final 260. Final 260, vamos tributar. Então 3191 chame Recife 1251. 3191, 191. Taxi 728, 121 a bordo, 4 horas em Fortaleza. Web 5728 autorizado, táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1020. Tem um bom voo, 5728. Ah, Pátio 1728, meia torre, 20, obrigado, 5728. Mando Duna, 2000 pés, 1020, nesse começo, 21. O Quebec será autorizado, ingresso 197, chama alinhado e pronto. Autorizado, salinhar e decolar 10, vento 150 graus, 149. Decolagem autorizada no 7, vento 150 graus, 149. Alô, 777, chame Recife, 125 ONU. 25 ONU, vai chamar. Iniciando pistão da zero, web 72. Sim. Decolado 02, controle 10, 08, 10. 1208, Serra. Controle Salvador, Papatango, Quilo, Quebec, Serra. Quilo, Quebec, Serra, em contato radar, 040, Coral. Da presente, solicita cancelamento, senhora, para prosseguir 1 mil pés via corredores. Gente, 1 mil pés, reporte fora da Barro, Quebec, Serra. Repórter na Parada Barra, Serra. 20-80. 208, bom dia, 5-718. Bom dia, até bom. Até. No localizador está 3-2 no meio. 3-2 no meio, completa final, torre 1-8-6-12. Controle Salvador, bom dia, web, boa tarde, web 5728, cruza 2000, possibilidade da presente Aracaju, ou Romeu Fox 08? Web 5728, boa tarde, contato radar, voo 350, vou inicialmente direto Jamo. E direto Jamo, 5728, boa tarde. Controle Salvador, 754, ciência da UISC, boa tarde. Ono 754, boa tarde, acione a identificação autorizada a chegada a Mari. Desça para 3.000 pés, quem nega o 020. 3.000 na Mari, no 754. A 767-21 está autorizada a final ILS. Livre a final ILS, 672. E 6721 está efetuando o primeiro desvio à esquerda e 10 milhas e após a rua do 6721. Gente, está livre disso. Torre, alta 3216. Passando Índia Serra, baixou e travou. 3216, autorizado na 10, vento no 50 graus, 14 nós. Fica atento à turbulência moderada na curta final. Atente a 3216. É 5728, centro solicita que mantenha a prodigiana. Positivo, prodigiamos, 5728. Última tarde, 4463. 32116, solo 18, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 29. Web 6741, no Guarulhos, o nível 340, só um minuto pra cópia. Fala, TAN 3216. TAN 3216, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 3216. Web 6741, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Bridge, UP Zulu 16, Belo Horizonte, após direto Trive, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5127. Web, faça um check no rádio, a transmissão saiu muito baixa e inteligível, ok? Faça um check no rádio e retorne novamente para cotejamento. Em vez de fazer Mari e Tapa, um pouquinho à frente, depois de Mari, manter pro 060 por 10 milhas, pode ser? Tá livre. Sete. Vai decolar no perfil da saída da El Leda, decola da 1-0-0, curva direita. Controle 1208, transponder 5127, objeto 6741, tá na linha 10. Pronto para o pushback da semana. Web 6741, só confirmando após Leda, voa direto, posição Bridge, portão 10, tá livre pushback, acionamento, chama táxi. Gente, após Leda Bridge, pushback, acionamento, chama para o táxi, objeto 6741. Mike, Juliette, Romeu, Salvador, Salvador, confirma o setor do sobrevoo. Ciente, qual seria a melhor proa de saída? Só um minuto pra cópia, Mike, Juliette e Romeu. Mike,